mundo. Estou com saudade de vocês assim, ó. Joga a mão em cima e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Natinho da Giga, a lenda viva. Eu abro a porta e puxo na cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Tomando flores, chocolate e cigadão. O meu problema sempre foi ter grande paraço. Meu amigo no outro dia, no estilo do Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Tô namorando, tô namorando. Não me pergunte se tu anjo. Mas aquele você. Somos poucos, mas somos loucos. Os Havaianos Oficiais. Essa mina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Quando eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. A gente sabe viver, conviver, com tanto prazer. Anoitecer, amanhecer, eu e você, eu e você. E eu gosto dela. Ela é minha Cinderela. Inclusive elas fazem sua passarela. Vagabundo pira com Solange na favela. Ela te ensina certinho, faz tudinho, vem devagarinho, pede gostosinho, vem cá me achandinho. Desse jeito você me deixa louco. Essa mina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Quando eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa menina é louca. Abacaxi da mídia. Aí é moral. Daqui a pouquinho no meu camarim ao vivo. Abacaxi da mídia. Clica, DJ Mauro, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. O Liga Flor, Jordana, meu amor. A gente sabe viver. Dela. Ela é encantada, ela é minha Cinderela. Inclusive elas fazem sua passarela. Vagabundo pira com Solange na favela. Ela te ensina certinho, faz tudinho, vem devagarinho, pede gostosinho, vem cá meu chantinho. Desse jeito você me deixa louco. Bora beber, bora beber. E bota um litro pra sofrer, bora. Família Os Havaianos. E você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. Que bebe todo dia, isso não é defeito. Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito. Compre um saco de gelo. Você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. E bebe todo dia, isso não é defeito. Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito. Compra um saco de... Os Havaianos Oficiais. Eu falei, Maninho Matos! Meu pai tá preocupado que eu bebo a semana inteira. Que eu me sempre agarro, se afogando em bebedeira. Mas não é bicho não, pode ser cama baio. Quem gosta de beber em Fortaleza, levanta o copo. Guts, guts, guts, guts, guts. A galera vai secando os copinhos. Guts, guts, guts, guts, guts, guts, guts. Eu vou comer.